Olá! Você já parou para pensar sobre o porquê a existência do rap? Como foi originado? Por que um estilo musical desse foi criado? E o que pode ser aprendido com essa forma de cultura musical? É sobre essa e diversas outras temáticas que serão abordadas aqui, tendo como embasamento o documentário do filme O Rap pelo Rap, que nós vamos conversar. Espero que vocês gostem do nosso bate-papo e que possam também aprender algo bem interessante. Meu nome é Ângela e eu sou aluna do 8º período do curso de Pedagogia. E eu fui motivada pelo professor André Duarte a realizar esse trabalho. É um trabalho da disciplina de atividades acadêmicas, científicas e culturais da UFOP, Universidade Federal de Ouro Preto. O documentário, O Rap pelo Rap, ele foi lançado no Brasil no ano de 2014. E ele foi dirigido por Pedro Fávero, tendo a participação de vários entrevistados de todo o país durante a gravação do filme. Ao longo do trabalho, é possível ver os relatos dos rappers dando significados ao rap e falando, demonstrando o que o rap é para cada um deles. Para uns é considerado uma religião, uma forma de tratamento das suas feridas através das letras musicais que o rap carrega. Para outros é considerado uma forma de incentivo para as classes que são discriminadas e marginalizadas pela sociedade. No Brasil, foi se consolidando como um estilo musical vindo das classes periféricas, que tem uma dimensão enorme na tentativa de mostrar a realidade de uma parte da população que sofre por suas precariedades e com a violência social. Sua melodia, ela se expressa como um tipo de força interior que faz a pessoa ter forças para continuar lutando e buscando seus ideais. O rap, ele é visto como uma ferramenta de comunicação que transmite para as pessoas informações. Informações que motivam, informações que dá força, informações que faz com que a pessoa renove seus sonhos para a vida. O rap, ele salva vidas. Ele salva vidas das drogas. O rap, ele salva a vida das pessoas da marginalidade. O rap, ele é uma forma de vida onde as pessoas conseguem ter motivação. Ele carrega um estereótipo e isso faz com que o preconceito se acentue, gerando mais preconceito ainda. O próprio rap, dentro da sua tribo, ele está cada vez mais dividido. Cada um com suas músicas, com suas personalidades, com seus conceitos. E não possuem nem respeito, nem uma organização dentro da sua própria realidade. Há raps que falam de droga, há raps que falam de prostituição, há raps que falam de pobreza, há raps que falam de discriminação social. Afinal, eles falam daquilo que é a realidade daquela comunidade, daquele lugar. E esse movimento, ele pode contribuir para a resiliência das pessoas deste grupo. Este grupo que se encontram em situação de vulnerabilidade social, usando a arte e essa música como ferramentas de possível terapia, contribuindo para a redução dos estigmas que envolvem essa forma de expressão, onde muitos que a utilizam faz como forma de superação de suas adversidades. Com isso, a partir da compreensão do rap como contribuição no desenvolvimento da resiliência, percebeu-se que os rappers se utilizam da autoafirmação, da conscientização, dos favores de risco e da expressão de sentimentos e emoções nesse processo. É a partir dessa compreensão do rap e a partir também do documentário assistido, o Rap pelo Rap, que se trata de uma produção cultural que apresenta conteúdos sociais significativos. Além de ser uma interessante forma de expressão cultural, carregada de afetividade, onde o diálogo é utilizado com essa população e para a sociedade de uma forma a ouvir a dor do outro, mediante as situações de desigualdade social que tanto são predominantes nesse nosso Brasil.